esse jogo? Representando uma nova camisa, uma camisa que tem história. Para nós, aqui de Campo Grande, é um orgulho muito grande representar esse time. Hoje o nosso time não foi muito bem, mas o importante é que nós conseguimos uma vitória para começar bem o campeonato. O time chegou a sofrer na segunda parte do primeiro tempo, né? Sofreu um pouquinho. Eles colocaram o goleirinho e dificultou um pouquinho o nosso jogo. Mas o importante é que nós conseguimos a vitória e saímos com os 3 pontos hoje. Valeu. E aí, Pedro? E aí, como está? Deu certo, deu tudo certo.